Controle Salvador, boa tarde, Bono 755, passo 220, ciente da informação papá. Bono 755, identifique, chegada bom, desça 050. 050 na bom, Bono 755. Controle Salvador, o Serra Kilo India é o número 1 para pouso? Negativo, número 2. Salvador, o TAM 3567, pode voar pelo para evitar essa malfaixa? Autorizado. Obrigado, TAM 3567. Bono 649, chame centro Recife em 13325, alterno 251. 13325251, no 649, boa. Mike Serra Golf, chame centro Recife em 13325, alterno 251. 3325251, grato. Olimpo 03 na Delta para o cruzamento. Já autorizaram cruzamentos, Olimpo 03, reporte pista livre. Autorizar, Olimpo 03, reportará. TAM 3155, decolou 01 com controle em 1935. 935, boa, 3155. Web. 5729, chame torre no noite, esse mal meia. 286, 5729, boa. Salvador, torre Salvador, boa tarde, web 5729, final ILS estabilizado. Boa tarde, web 5729, continue a aproximação e aguarde a autorização. Continuando e aguardando, web 5729. Salvador, boa tarde, o Bono 925, informação papá. Bono 925, identifique, chegada Bonf, desça ao 060. Alex Bonf, desça ao 60, Bono 925. Controle, Salvador, boa tarde, TAM 3155, decolou na sua escuta. 3155, contato radar, suba o 320, saída da EL. 320, perfil da EL, o TAM 3155, pode guardar pra gente, Leda? Pode voar, autorizado. Obrigado. 55 solicita pro 200 por 20 milhas após voa bom, para evitar formação. Pro 755, ciente livre de desvios após voa bom. Pro 755. Lima Papo Mike visual com campo. Afirmo. Torre 118-62. 18-62 daqui a pouco. Torre Salvador, papapá, Lima Papo Mike. Webjet 5729, livre pouso no zero, vento no 10 graus, 15 nós. Livre pouso no zero, web 5729. Lima, Papa, Mike, uma boa tarde, reporte 3 milhas fora da final da 17. Reporte 3 fora da 17, para o Mike. O Moraes está avisado, Serra aqui do Índia, descendo para 2019. 1009, agora 1010, 1010 no ajuste. Corrigindo, 1010. Estacionamento, o 4118 no portão 8. Provado, reporte ponto para o táxi. Livre pushback estacionamento, 4118. Então 3567 reduza para 2109, número 2 ainda. 3527 para 2109, número 2 ainda. 120 graus, 109. Você está ciente, o Papai Cristo? Ah, estou procurando confirmar o pôr do sol, o horário, tá? 0 070 na margem, 070. 2033, Globo, tá ciente, ocupa mais. Objeto 5729, no solo de Salvador 05, irá livrar a direita, ao livrar 12119. 219, Web 5729. 5 na aproximação, reduza para 2209. 2209, 1755. Correção 1075, Gol 1075, número 5, reduza para 2209. 2209 no 075. 755, velocidade a critério. Roda 755, ciente. 23, melhor tendo do Tatiana. Ciente, Alfa, Índia, então última esquerda para o 305-709. Posso ouvir a descida para 35 mensagens? 35 mensagens pode descer para 2000, 1010. Fazer uma descida aí, são 2000, 1010 para 35 mensagens. Bruno, Papa Mike. Copiado Lima, Papa Mike, na escuta até o corte. Na escuta até o corte, Papa Mike. Dando o localizador, o Serra Aquilo Índia. Serra Aquilo Índia, ciente, complete OLS, chame torre no noite, 16:30. 18:30, boa. Mensagem está livre, LS, forma estabilizada. Comércio estabilizado, até 35, começa. Torre Salvador, boa tarde, é o papapapá, Serra Aquilo Índia. Serra Aquilo Índia, boa tarde, continua a aproximação, intenção de pouso 10 ou 17. Tá, 10, Serra Aquilo Índia. Copiado, um reporte externo. Reportado no externo, Serra Aquilo Índia. Taxo 4198. Temos 105 a bordo, autonomia 3 horas e 10, até na Galeão. Copiado Galeão, 3 e 10, 105. Autorizado, prosseguir o táxi Juliette Alfa, ponte para o torno, 98, 10,62. Juliette Alfa, 10,62, qual foi o nome do horário? Autoriza pouso na 107, para o Serra Aquilo Índia. Modificada presente? Afirmativo. Modificada 08, Serra Aquilo Índia, autorizado base para a direita para a final da 107. Ciente. Informará na final da 107, Serra Aquilo Índia. Índia, vento é de 1-1-0 graus, 1-2 nós, livre pouso, 1-7. Ciente, Serra Aquilo Índia. Três cinco, estabilizado, visual com a pista. Afirmativo, até 3567. Chame torre no noite desse momento, então, boa tarde. 18:30, tá, Jota, até 3567. Gol no 755, 10 para 2000 pés, 1009, livre LS. 2000 com 1009, livre LS, no 755. Apenas uma milha à esquerda dele, para dar uma pequena formação. Gente, após o apelo. Após o apelo, bola 95. Mandou 35488, sente da informação papá, está na posição. 5488, identifique, chegada a Mari, desce ao 060. 060, 5488. O 1925, desça para 4000 pés, ajuste 1009. 4069, gol 1925. Gol 1075, desça ao 050. 50, 1075. Pouso 10, vento 120 graus, 1119. Verde, pouso 10, 3567. Serra Kilo Índia, solo aos 111, vai prosseguir para que pátio? Para Aerostar. Ok, backtrack autorizado, irá livrar à esquerda e reposte pista livre. O nosso plano está pronto, cópia autorização Congonhas. Deixa eu só ter cópia. Obrigado. Pode confirmar no artista a informação que a pressão 1019, ajuste de altímetro, pode confirmar se é 1009? Ok, a gente está corrigindo aqui, 1009, ok? Obrigado. A esquerda pro A20, limitado pelo localizador. Esquerda 020, limitado pelo LOC, vou no 070. Copiado, boa tarde. No 399 para cópia. 399. Autorizado São Paulo, Congonhas, nível 360. Decola pista 10, curva à direita, saída da El, após El, Leda, voa posição Bridge, Pampezulu 16, até Belo Horizonte, após Trive, Piraí. Pira, melhor dizendo, próximo controle 19.35 e o código é o 5555. Ok, então entendeu, autorizado São Paulo 360. Decola da 10, curva à direita, da El, após Leda, Bride, Apezulu, 16, Belo Horizonte. Após Trive e Pirassununga. O controle 1935, transponder 5515, protegeu o gol na 399. Sonha, preste para o acionamento táxi. Chamando a sua frequência, acionamento táxi na 399, obrigado. Estabilizado no LS, no 755. No 755, sim, gente, completo o LS, chame torre no 8, decimal 6. 18, 6, boa. 25 para o LOC, esquerda 170, desça para 2000. Esquerda 170, desça para 2000, LOC, eu vou no 925, obrigado. Boa tarde, Otan 3567, livrou. 3567, boa tarde, táxi Alfa Juliette, gate 5. Alfa Juliette para o 5, tá 3567. No 55, Salvador. Delta, prossiga até 3155. 3155, chame Recife, 13325, alterna 251. Chama Recife, 13325, alterna 1351, OTAN, 3155. Doutor 217, uma boa tarde. Aguarde autorização, um minutinho. Afirmativo. Guarda Belo Horizonte, tem a prevista a saída? Controle 1935. 1935, 4118, boa tarde, obrigado. Bom voo. Zero, decola pista 1-0, curva direita, saída Dael, Pavel, Leda, voa posição Bridge, peso 1-1-6. Controle 119.35, código transponder 5510. Afirmativo, autorizou com 2360, decolando a 10, direita após Dael, Leda, após vai DCT Bridge, upper Zulu no meio até Morgan, e após DCT Crook, e aí faz a chegada para Confins. 1935 é o controle, 5510, é o transponder do TAM 3217. Cotejamento correto neste aproximamento táxi. Afirmativo, chamaremos, obrigado. Flight VLS, chame Torre, ano 8, decimal 6. 26, agora 95, obrigado. Sierra Mike Foxtrot, no momento afastado 42 milhas norte de Salvador, mantendo 035. Na presente, tem condições de voar rotatória? Exato, rotatória, o Sierra Mike Foxtrot, reporte para descida. Bom, no 785. Posição 4, pronto para pushback acionamento. Posição 4, autorizado, reposto para o táxi. Corta para o táxi, 785. Torre Salvador, gol 1925, vai passar acima, tem checado visual. 925, outra aproximação em aguarda de pista livre. Guardando no 925. Trip 5488, desce para 2 mil pés, via, chegada a Mari, ajuste 1009. 5, solo 117, livre à direita, livrão 219. Delay, direita livre 219, 1755. Controle Salvador, Maikeco Victor, 20 milhas. Cliente, Maikeco Victor, repórter Roberto Parque do Sul. Posição 1-0, gol 1925. Dilma Papa Mike. Afirmo, meu comandante. Está no Pátio 5 BCA, tá para grupo do Luta, pronto para a cota. Segundo jogo, qual é o setor? Radial 348, afastado 70 milhas de Salvador. Aqui é radial 348, 70 milhas. Cliente decola com a proa noroeste após a decolagem, frequência do controle 119.35 e o código transponder é o 5463. 5463, decola uma 7 com proa noroeste. O controle 1935, a torre 18B, Lima, Papamai, para grupo Zulu. Poxa, o código é 5463. 5463. Lá 15, não é isso? Afirmo. Ok, qual o número de pessoas a bordo? Não copiei. Número de pessoas a bordo? Zero único. Sente, zero único, acionamento táxi decolagem, torre 18, 12, 12. 18,6, pelo menos. Solar, pista cargo 8443, está na parte de carga, pushback, acionamento. Cruzamento, parte para o táxi, pista carga 8443. Puxar para o táxi, 8443. Solo, zona 755. Zona 755, prossiga táxi via Juliette para o gate 08. Juliette para 08, zona 755. Zona 925 no solo de Salvador ao 19, irá livrar à direita e ao livrar somará um solo na frequência 1219, uma boa tarde. Confirme, senhor, chamou o gol 1925. Boa tarde, senhor, já no solo de Salvador aos 20 e quando livrar somará um solo em 1219. Vai livrar 219, gol 1925. Oi, Salvador, boa tarde, gol 075, vai passar o sistema baixado, travado. 075, sente sem livre pouso na 10, venda de 090 graus, 169. Vai livre pouso para o gol 075. O controle, Mike, é convido para o setor de parar 500 pés. 500 pés, sente, Mike, é convido. Horas e 13, alterna Curitiba. Copiado, Curitiba, 430, 187, autorizado táxi Índia Alfa até o ponto de espera, pista 10, no ponto de espera, torno 8, decimal 62. Sente Índia Alfa, ponto de espera, dando 0, 18, 7, 8, 5. Solo Salvador, muito boa tarde, é o gol 1925 que livrou nessa escuta. 1925, boa tarde, prossiga táxi Alfa, última esquerda via Índia, gate 01. Alfa, Índia 01, está nessa escuta até lá. Tipo 5488, livre LS, forma estabilizada. 5488. Certo. Bono 785, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 85. Livre Nacional, Lima Papa Mike, chame táxi. Círculo 785, ajuste 1009. Afirmo. Sete oito cinco ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 785. Uno 075, solo 23, livre direito, livrar 219. Livrar 219, agora no 075. 19. Tem deformação, Romeu. Trip 5219, agora a proposta do plano. Confirme, para os 259, chegou intercortada a sua chamada. Para a proposta, não possuindo seu plano. A proposta para os 53. 53, gente. Não possuímos ainda, vamos aguardar o plano aqui no sistema, aguarde a autorização. Certo, aguarda a autorização. Se possível, quando chegar o plano aí nosso, pode dar nível 200 para a vitória da conquista. Ok, 200 conquista, gente. Livrou o gol no 075. Alô 075, prossiga táxi Alfa, última esquerda via India Gate 04. Decolagem, dando 0785. Trip 5488, chame torre no noite, pessoal meia. 5488. Mike Eco Victor mantém esfera visual em Itapuã, aguardando para cruzar o final da 1-0. Temos o ATR da Trip já estabilizado, está visual com o mesmo. Afirmativo, atenção para a nave, vai fazer espera em Itapuã, confirmando para a retaguarda do mesmo, após. Com segurança está autorizado, cruzamento à retaguarda do mesmo após o Mike Eco Victor. Sempre com segurança, o Mike Eco Victor vai passar o final do mesmo. Lima, Papa Mike, decolou aos 24, controle 1935. 1935, até o regresso. Salvador, o Trip 5488, passa externo, baixado, travado. Trip 5488, informação à sua direita, helicóptero a 500 pés, mantendo o litoral, irá cruzar a retaguarda para prosseguir para 107. E à sua esquerda, outro helicóptero que acabou de decolar da 107. Tem livre pouso na 1-0, o vento é de 1-30 graus, 1-30 nós. 7-5-4-8-8. Gono 7-8-5, decolou aos 2-5, controle 9-3-5. 19-35-7-5. Calma 9-0, na Papa Mike. Até a saída do Pato 3, aguardando para o ingresso na Juliette. E prossegue até o Pato 3, aguardando para a Juliette, 65. É 5-4-8, perdão. Passar a retaguarda da mesa. Gente, Mike, eu convido. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Mais Fox, a 24 milhas de Salvador, ideal para descida. Serra Mais Fox, cross, desça para 1500 metros para outra rotatória. Serra Mais Fox. Na esquerda, via Índia. Após a passagem, prossiga via Juliette Alfa, ponto espera torre no 8, próximo ao B12. No Trip 5488 tem livre pouso na 1-0, ventos de 1-20 graus, 1-20 nós. Autorizado pouso 5488. Vai abandonar Itapuã para a base para a direita do 17. Copiado, Mike, com o Vitor. Gol no 785, autorizado 380 como final. 380, 785. Salvador, 5266, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Mari 050, 5266. Solos 28, livre à direita, livre a 1219. À direita, 219, 5488. Confirme a atitude que está mantendo, estou recebendo 900 pés. Ok, recebo 900 pés. Trip 5488, livrou na sua escuta. Trip 5488, prossiga táxi Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, 5488. Está cargo 8443, o vento 1-0-0 graus, 1-4 nós. A linha decola da 1-0, para cargo 8443. Porém, suba restrito ao 360 inicialmente. Gente, autorizado 380, restrito 360, 785.